história. É uma história de superação. Um molequinho jogado no fundão. Virá exemplo de superação pro mundo, rapaz. Virá exemplo de superação. Molequinho sem brinquedo, molequinho sem brincadeira. Molequinho vem do gueto trabalhar na sinaleira. Desce o morro com a coroa pra vender bala de goma. Vários dizem que é errado, que isso aí não é vida boa. Preto, pardo, branco, loiro, de olhos azuis. Todos pobres favelados que vivem sem luz. E o molequinho do fundão não quer miséria, brincadeira. Trabalhar na sinaleira pra ajudar sua mãe guerreira. Quando acorda de manhã, tá pronto pra missão. Na janela da favela ele tem sua visão. Os malos de carro bom, os cordão, vida louca, vida não é fácil não, mas ele quer as garopas vendendo bala de goma na goma. Fica de boa na luta, não tá à toa, no sinal com a sua coroa. Isso é só um começo, nego, meu berço é o ringue, nocauteando os problemas e venda do Big Big. No barraco de madeira, no sol eu tô sem camisa, soltando pipa domingo, no alto do morro a brisa. Disposição é de sobra e abrindo as portas que eu vivo. E é de moeda em moeda que eu chego no objetivo. O molequinho tá no ringue do estudo, com muito esforço, inteligente, grandemente supera sufoco. Ele não para, acorda cedo e desce um morro. Mora no gueto, mas na pista que ele faz um troco. Veio do poço, nos barracos na lama, onde a guerra lá impera por fama e grana. Mas não é desse jeito que ele quer virar bacana. Não é no crime que o moleque quer fazer uma grana. Ser exemplo de superação, com estudo e dedicação. Mover montanhas com sua fé, com sua força, sonhar ser alguém no mundão. Viver sem ter medo dessa multidão, enfrentando com disposição. A caminhada pra vitória, a subida no pódio pra ser campeão. Ser exemplo de superação, com estudo e dedicação. Mover montanhas com sua fé, com sua força, sonhar ser alguém no mundão. Viver sem ter medo dessa multidão, enfrentando com disposição. A caminhada pra vitória, a subida no pódio pra ser campeão. Inteligência, paciência, não para, não para. O molequinho, a consciência, só tem a batalha. Positividade com 14 de idade, seu primeiro trampo. Sai da sinaleira pra trabalhar no banco de office, office boy. E pra luta não dói, negativo destrói. Molequinho constrói, nasceu, cresceu, viveu pobreza, segredo leu pra ter. O tempo passa, o molequinho do sinal tá legal. Ele aprendeu, leu, concluiu o segundo grau. O tempo passa, o molequinho do sinal tá legal. Ele aprendeu, leu, concluiu o segundo grau. O molequinho lutou, sua força foi maior. Problema superou e desatou os nós. Que laçava a esperança e levava pra distância. Mas ele não desistiu, caminhou com confiança. Do morro foi pro sinal, no banco, office boy. Não reclamou, não esperou, o molequinho constrói. E de plebeu virou boy, sem princesa encantada. E de plebeu virou boy, sem traficar na quebrada. Na nova era supera, virou exemplo no mundo. Agiu com a força da mente, se dedicou nos estudos, vendendo bala de goma. O molequinho é quente, cresceu com a meta pra frente, pra tá melhor no presente. Passou no vestibular, fez contabilidade e o sonho realizou com toda dignidade. E hoje ele é gerente de banco, vive legal. O molequinho é gerente de banco, vem do sinal. E quando passa no sinal com a família de carro, se emociona, se lembra, enxerga o seu passado. O molequinho parado com uma caixa de bala, ele se lembra de tudo que ele passou na batalha. O molequinho jogado num mundo cheio de falhas, ele estende sua mão pro molequinho e fala. O molequinho jogado num mundo cheio de falhas, ele estende sua mão pro molequinho e fala. Eu sei da sua corrida, já passei isso na vida. Vim dos barracos na lama, onde o crime é saída. Às vezes na minha casa também não tinha comida, mas estudei, trabalhei, buscando o sonho de vida. Vendendo bala, estudado, aos poucos fui me virar. Office boy, faculdade, virei gerente de banco. Supere como uma rocha, fortalecido em tudo. Com a força de Jesus Cristo pra ser alguém no futuro. Aposte tudo no estudo, escute seu coração, pois a vitória é sua, você já é campeão. Aposte tudo no estudo, escute seu coração, pois a vitória é sua, você já é campeão. Nascer, ser exemplo de superação, com estudo e dedicação. Mover montanhas com sua fé, com sua força, sonhar ser alguém no mundão. Viver sem ter medo dessa multidão, enfrentando com disposição. A caminhada pra vitória, a subida